Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, edição número 116, hoje, dia 27 do mês de novembro do ano de 2022. É com o coração transbordando de alegria que eu saúdo cada um de vocês. E agradeço pela oportunidade de adentrarmos o seu lar para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina dos Espíritos. E nesse domingo alegre, eu tenho a alegria de convidar para participar conosco o nosso amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Alain, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Luiz, que logo estará com a gente. Bom dia, Wilson, que hoje substitui o nosso amigo Geraldo, que está em algum compromisso que agora não estou lembrando qual é. Ah, ele está acompanhando o filho nas provas da residência médica, né? Isso mesmo. Então, que o nosso querido Salmo também vá bem nas provas e o paizão Coruja lá possa dar o apoio psicológico a ele, né? Nesse domingo que está maravilhoso, né? O nosso verão começando a nos mostrar, a nossa primavera já meio que ficando de lado, e que a gente possa falar deste assunto que é tão caro, tão rico para nós três aqui, e esperamos, sinceramente, que da mesma maneira para todos que nos ouvem. É um assunto que nos transformou e continua nos transformando diariamente. E a nossa missão aqui é compartilhar um pouquinho dessa nossa transformação. Ainda não, mas muito longe de perfeição, ainda longe de sabermos tudo, mas com a vontade de repetir, pelo menos, aquilo que nós já lemos, vimos, observamos e sentimos em nossos corações. Um bom programa para nós. E é também com a mesma alegria e com grande honra que nós convidamos o amigo Luiz Pessoa Guimarães. Luiz, junte-se a nós. Bom dia a todos. Hoje com uma alegria duplicada, porque no dia primeiro, né, no dia no próximo domingo eu também estarei aqui, né? O Geraldo deu moleza, a gente está substituindo. Então, que nós possamos, em sintonia com o alto, fazer o melhor. Bom dia a todos nós. Com certeza. Luiz Alain, amigo e amiga de casa, por falar em sintonia, acredito que nada melhor para que nós façamos a nossa sintonia fina com a espiritualidade maior, que nós iniciemos esse programa, então, ouvindo a prece súplica na voz da saudosa companheira Terezinha Oliveira. Vamos a ela? Todo o coração dorido, consoladora do pobre que padece e daquele que falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos mais filtrada areia. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. No programa de hoje, entre outros temas, a gente vai falar sobre as aparições de Jesus lá na obra A Gênese. A gente vai falar sobre obstáculos e dificuldades lá na obra de Cair Bar-Schutel. E nós vamos falar sobre amor, agora no primeiro texto. E já aproveitando a deixa, né, que falaremos sobre dificuldades e obstáculos, eu vou compartilhar com vocês uma dificuldade de hoje. A minha internet aqui, ela não está muito segura. Em alguns momentos, eu não sei se deu para perceber no vídeo, ela está travando um pouco. Eu já reiniciei aqui, fiz todo o procedimento necessário, mas ainda assim eu acho que está instável nessa manhã de domingo. Então, se acontecer alguma coisa comigo, tá? Vocês seguem e depois a gente se recupera e retorna, tá certo? Muito bem, então, para a gente introduzir o tema, a gente vai falar sobre o amor onipotente. E para isso nós selecionamos um texto do Espírito Emmanuel, texto extraído da obra Opinião Espírita, psicografada por Chico Xavier e por Valdo Vieira. Cada capítulo dessa obra é psicografado por um dos dois médiuns. E esse texto, especificamente, foi psicografia do Chico Xavier. Vamos, então, ao texto do benfeitor Emmanuel. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu à trilha da esperança, laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava se não aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na Terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipresente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo à justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nolo revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, Não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo. Quando pudeste encontrá-lo dentro do coração, nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, depois desse belo texto, eu passo aqui a palavra para o nosso amigo Alain. É, meu amigo, é um texto bonito e triste, né, ao mesmo tempo, porque assim, ele nos lembra das angústias do mundo, né, que vamos passar. Ele lembra das dificuldades que todos nós vamos passar. Vamos passar, passamos e continuaremos passando, porque ainda é do mundo, ainda é desse nível que estamos aqui hoje, a angústia, né? Quando a gente escolhe a doutrina espírita como modelo, né? Logicamente, baseando ela no modelo e guia Jesus Cristo, né? Quando a gente escolhe Jesus como nosso guia e modelo, como está lá no Livro dos Espíritos, e, por conseguinte, escolhe a doutrina espírita como chave de leitura dos ensinamentos de Jesus, quando a gente faz essa união de Jesus com a doutrina espírita e escolhe esse caminho, escolhe essa maneira de viver toda a vida, não é viver algum momento da vida, mas é viver desde o seu acordar até a hora do seu dormir, desde o acordar ao acordar, né? Porque até dormindo a gente escolhe a doutrina espírita. Quando a gente faz essa decisão, não quer dizer que tudo vai ser perfeito na sua vida. Porque o mundo vai tentar te dissuadir a escolha que você fez. É uma tentativa do mundo a tirar você dessa direção. Alguns vão aparecer falando que você fez a escolha errada, outros falando que você escolheu uma doutrina que não é nem de Deus. Outros vão falar isso, falar aquilo. Mas é importante que a gente se mantenha focado na direção que a gente escolheu. Essa direção, ela não quer dizer que é tudo fácil, que é tudo certo, que é tudo claro, porque depende do nosso olhar perceber essas nuances de cada dia, né? Então, não é simples, não, a escolha, né? Mas nós nunca podemos esquecer do amor onipotente. O que que é o amor onipotente de Jesus? Que tudo pode. Tudo pode. Mas ele não pode passar por cima das necessidades de experimentação e de vivenciação de algumas situações que você tem que passar. Porque é justamente pelo amor onipotente dele que ele permite que você passe por essas horas de angústia, por essas horas de dificuldade, para que após ela, vivida, vivenciada, você se torne uma pessoa melhor, um espírito mais próximo dele, um espírito que caminha na direção dessa evolução contínua que é convidada a ser feita tanto por Jesus e reforçada na obra espírita, principalmente na obra básica de Kardec, né? E é natural que tem alguns momentos que a gente se sinta até desamparado ou sozinho, mas pode ter certeza que em nenhum momento da nossa trajetória estamos sozinhos, principalmente quando a nossa escolha é para o bem para o belo, na direção de criar um mundo melhor, não só para nós, mas para todos. É isso aí, Wilson. Pois é. Esse tudo pode, para a gente, é consolador, né? E como você disse, e a doutrina vem mostrar a mecânica, de que forma esse poder se manifesta, nem sempre da forma como nós esperaríamos que ele se manifestasse. E o que traz paz de espírito é justamente essa posição, esse conhecimento do modo de operação. É claro que a gente está longe de compreendê-lo totalmente. Emmanuel diz isso no texto, né? Basta que nós o conheçamos pelo que Jesus o apresentou como pai. Um pai que exerce autoridade, mas aquele pai que se expressa na parábola do filho pródigo, que é aquele pai amoroso, aquele pai afetuoso, aquele pai que abraça, que beija a face do filho. Luiz Pessoa Guimarães, queremos ouvir as suas considerações a respeito do texto Amor Onipotente de Emmanuel. Nós recebemos, né, de Deus esses três presentes maravilhosos, que foi a lei através de Moisés, né, que nós gravamos os 10 mandamentos, os princípios básicos de disciplina que devem nos nortear. Depois veio Jesus e nos ensinou a respeito do sentimento, do amor. E finalmente veio a doutrina espírita que nos ensinou a fé raciocinada. E aí, com esse tripé, a gente, raciocinando sobre tudo que o plano espiritual nos trouxe, nós não encontramos o mínimo elemento que possa nos desviar da rota se nós os apreendermos da forma adequada. A doutrina espírita nos coloca de uma forma assim... isso me faz lembrar, no tempo do colégio, tinha uns alunos assim que gostavam de brigar com o professor. Então, eles ficavam batendo de frente com o professor toda a aula. Quer dizer, então, o cara realmente, raríssimas aulas, ele apreendia o que o professor tinha se preparado para nos transmitir. E a doutrina espírita é muito clara com relação a isso, nos falando da fé raciocinada. Ela nos mostra a coisa com uma nitidez tão grande que a gente, só se realmente não se dispuser a estudá-la, a entendê-la, é que a gente acaba realmente falindo, né? Porque a doutrina, ela, de uma forma muito clara, nos coloca diante de uma realidade que é a evolução. Cada um de nós se encontra num degrau da escada de Jacó. Aquele que se encontra num degrau maior, ele observa e compreende aquele que se encontra num degrau menor. E ele aproveita aqueles que estão nos degraus acima para apreender e seguir. Então, nós não podemos, a partir do momento que nós compreendemos essa doutrina tão esclarecedora, a gente, a única coisa que tem é que trabalhar-se para se adaptar àquela regra, àquela orientação. Quando nós nos adaptamos àquela regra, àquela orientação, tudo fica mais fácil. Você veja que a doutrina espírita nos fala de uma forma muito clara a respeito da figura de Deus. E ela, por mais clara que seja, é muito difícil de compreender, porque realmente está num patamar inalcançável, inatingível para nós. Então, no patamar que nós nos encontramos, fica muito mais fácil pegar do Evangelho a informação que Jesus nos trouxe. Pai, não precisamos de mais nada. Para o nível de entendimento que nós temos, não fica esquentando a cabeça com O que é Deus? Pai. Pai é tudo que nós precisamos. Porque o nosso trabalho é muito claramente definido. Nós temos sempre obstáculos. Por quê? Porque através dos obstáculos, que na sua superação, nós alcançamos o crescimento. Hoje a gente vê a ciência tentando treinar para torpedear um asteroide para o caso desse asteroide estar se dirigindo na direção da Terra. É um obstáculo, é uma ameaça que nos impulsiona o desenvolvimento da inteligência. A doutrina é claríssima e as coisas nos conduzem para isso. O homem, fatalmente, ele, obedecendo o entendimento que a doutrina lhe dá, ele vai alcançar aquele nível evolutivo que ele precisa. Os obstáculos só nos conduzem ao aperfeiçoamento. Então, a doutrina nos coloca de uma forma muito clara. Obstáculos não são males que Deus se usa deles para nos castigar. Os obstáculos são recursos que a natureza coloca diante de nós para que nós cresçamos. Então, quando a doutrina nos informa que existe uma fé raciocinada, nós temos que desenvolvê-la através do conhecimento. Tudo é muito claro para nós. A lei, o amor e a razão. Nós, através da razão, vamos compreendendo isso tudo, vamos nos amoldando, vamos nos disciplinando e depois nós vamos tentar a última etapa, que é o desenvolvimento do amor através de Jesus. E essa é a etapa mais difícil, é a etapa mais longínqua que se encontra de nós. Mas com o entendimento e com a disciplina, nós, sem dúvida, chegaremos lá. É isso aí, Wilson. Muito bem, Luiz. Bonita a sua fala quando você propõe que os obstáculos não são instrumentos, né, utilizados por Deus, são colocados ali na nossa frente por Deus ou por quem quer que seja. Ou seja, aquela visão de castigo que nós temos. Mas é interessante que agora esse texto vai fazer relação com o próximo bloco, que o problema é quando nós criamos obstáculos para os outros. Os nossos obstáculos geralmente são os criados por nós mesmos. Agora, o problema maior vai residir quando a gente cria obstáculo para os outros e quando os outros criam obstáculos para nós. E eu novamente quero recorrer à parábola do filho pródigo, para a gente entender um pouquinho mais isso, que é a relação de Deus conosco, né? Aquele Senhor cujo filho lhe procura e diz: Pai, me dá a parte que me cabe da herança. Imagina o quão absurdo é uma coisa dessas, até nos dias de hoje. Agora imaginem para aquele padrão de sociedade patriarcal, né, centralizada na figura do pai, a última palavra era sempre do pai, como um filho poderia chegar a este pai, a este senhor, e dizer: Pai, dá a minha parte da herança, a parte que me cabe de tudo isso daí. Seria um absurdo. Então, quando Jesus conta essa parábola, ela era chocante para aqueles que ouviam daquela sociedade, assim como hoje já seria. Imagina seu filho chegar, minha filha chegar para mim: Pai, eu quero minha parte da casa. Mas como assim? Eu estou vivo? Então, é chocante isso. E aquele pai, ele nem pergunta. Ele nem fala: Ah, o que você quer com o dinheiro? O que você vai fazer com isso? Você tem certeza que é a melhor escolha para você? Filho, você está aqui comigo. Ele não fala nada. Ele pega e dá a parte que o filho achava que lhe cabia. E o filho vai fazer o que quer com o dinheiro. O pai não perguntou para onde ia, o que ia fazer. É a nossa relação com Deus. Aquilo que nós desejamos, acreditamos ser bom para nós, Deus não vai nos impedir. Né? A por meio dos seus enviados, de Jesus, dos seus prepostos, a gente vai viver aquilo que a gente quer viver, nesse ponto que reside o livre-arbítrio. A gente vai viver, e dessa escolha é que advém as dificuldades. Esse menino foi viver, por exemplo, lá, se esbaldou durante um tempo, aproveitou o dinheiro, festas, mulheres, logo mais, acabou o dinheiro, acabou os amigos, a gente chega na situação desse texto aqui. Ele só não ficou doente, o texto diz, mas grande dificuldade, ele passou fome, foi trabalhar cuidando de porco, e quando ele se viu comendo a comida do porco, que é, para ele, judeus, é um animal considerado imundo, quando ele se viu comendo a comida do porco, ele falou, não, peraí, opa, peraí, os empregados do meu pai estão comendo melhor lá do que eu vou comer aqui. Eu vou lá e vou pedir para o meu pai, para ele, então, me receber como empregado. Nem quero ser mais tratado como filho, mas como empregado eu vou viver melhor lá. Ele pensa isso e volta. Quando ele volta, o pai dele o vê de longe. Olha que interessante essa figura. Ele não estava próximo do pai ainda, ou seja, estava longe da perfeição, não é? Como nós. Né? O pai não nos recebe porque estamos nos aproximando da perfeição, que estamos nos santificando. Nada disso. A gente está ainda muito longe dele. Ele volta a sua face e nos vê. E aí, na parábola, Jesus conta que o pai corre até o filho, o pai vai até o filho, que estava indo na direção dele. Ou seja, existe uma movimentação de ambos os lados para se encontrar. Quando você vai na direção do pai, de Deus, o pai também vem na sua direção. E aí, quando recebe ele, como eu já disse no comentário anterior, beija a face, abraça, nem parecia a figura do pai austero, parecia mais uma mãe, representando para a gente que Deus, na verdade, é pai, mas é mãe também, né? É que Jesus traz a figura do pai para aquela sociedade, né, centralizada nessa figura. Mas para nós, hoje, com base no afeto, Deus é mãe. E aí, trata ele como? Do ponto de onde ele parou. Não faz ele voltar lá atrás de novo. Né? Simbolizando que quando a gente cai em desgraça, quando escolhemos errado, como o texto mostra de Emmanuel, né? Na solidão, na penúria, no desespero, na pobreza, na doença, como o texto coloca, e quando a gente percebe a presença do Pai, quando a gente se volta ao Pai e percebe a presença dele, ele nos recebe no ponto onde estávamos. Porque às vezes a gente está tentando, né, Alan? A gente está tentando ser melhor todo dia, quer superar as dificuldades, e aí, de repente, a gente cai de cara no chão. Fala o que não devia, briga, dá estresse, dá apetite. E aí você fala, ah, eu não sou merecedor disso, não sirvo para isso mesmo, eu sou a mosca no cocô do cavalo do bandido. E aí, essa parábola vai mostrar que não, né? Alan, queria que você comentasse um pouco. Meu amigo, eu estava aqui, enquanto você estava falando, estava pensando, né? Platão, ele fala assim, que a gente ama o que a gente não tem, né? Então, esse filho pródigo, ele amava a liberdade que ele achava não ter. E o pai permite que ele vá. Não é um movimento fácil para o pai. Não é. Porque a gente, como pai, quer ser protetor, quer ver nossos filhos brilhando sempre, né? A gente não quer ver o filho titubeando em suas decisões. A gente quer filhos decididos, né? Mas aí ele falou, pô, já que você decidiu, você quer ir? Vá! Só que a hora que ele voltou, ele falou assim, puxa, finalmente, você voltou a amar o que você não tinha naquela ida sua, que era o amor do seu pai, da sua vida, em família. Volte para cá. Então o menino entendeu que sem nada, o que sobrava para ele, só o amor daquela família, só aquele ambiente que ele desprezou, ou não desprezou, mas vislumbrou ter algo melhor àquela vida ali que ele levava, e ele resolve, então, voltar. Né? E veja que o outro, né, o que estava lá, o irmão dele que fica, né, ele não entende como que o pai está fazendo festa por aquele que ele já deu tudo, né? Como assim vai fazer festa, né? Por quê? Porque aquele também ama o que ele não tem. Ele ama a ideia de ser único ali, egoísmo da parte dele, e até, de uma certa forma, se revolta com a escolha do irmão com a perda de todo o patrimônio que ele perdeu, e do pai festejar a sua volta. Veja que o mais importante na vida não é ter dinheiro. O mais importante na vida é nós nos evoluirmos espiritualmente, a gente se esforçar em ser melhor a cada dia, a gente buscar o melhor de nós em tudo que a gente faz. Tem hora que a gente não vai estar bem, tem hora que a gente está cansado, tem hora que a gente está preocupado, tem hora que a gente está aflito com tantas coisas que o mundo material nos cobra, nos exige, né? Mas o foco tem que ser mantido. O foco é o modelo e guia da humanidade, Jesus, que mostrou ser possível, mesmo depois de tantas coisas que ele passou, continuar amando a humanidade e se esforçando em ser melhor a cada momento. Realmente é um texto de bastante profundidade. Eu gostei do link que você fez do amor onipotente com essa parábola do filho pródigo, né? Chama, né? E é isso aí. A gente, às vezes, vai agir igual aquele filho pródigo, mas muitas vezes a gente ainda está agindo igual o filho que ficou. Né? Eu acho que a gente tem mais do filho que ficou do que do filho que tentou ir. A gente tem mais ciúmes do que o outro fez do que coragem de decidir a própria vida, coragem de tomar decisões. A gente mais erra como o que fica do que como o que foi. Está na hora da gente equilibrar um pouco mais essa balança aí, porque existe um amor onipotente que nos ampara, nos guia, é um modelo para nós. A gente tem que fazer valer mais esse conhecimento que nós temos por esse amor onipotente. Muito bem, Alan, que linda a sua fala. Eu vou, assim, quero passar novamente para o Luiz. E você trouxe uma outra figura, né, dessa parábola que eu achei interessante. A gente não mudou o nosso foco, nós estamos falando do amor onipotente. Aqui, como o Alan colocou, a gente está fazendo uma referência a uma passagem descrita por Jesus, uma parábola. E essa figura desse que ficou, que é mais parecido conosco muitas vezes, eu acho que isso é uma verdade, ele representa a inveja, né? A inveja, essa que é chamada de o pecado envergonhado. Envergonhado porque muitos dos considerados pecados são interpretados de uma maneira que eles se tornam virtudes. Por exemplo, o guloso, a gula, né, acha que é uma virtude poder comer o que quiser, na quantidade que quiser. O avarento acha que é uma virtude ter riqueza, é uma virtude, hoje, sobretudo. Né? E assim por diante, com todos os pecados. Só a inveja que não é chamado pecado envergonhado, porque o invejoso nunca é a gente. O invejoso sempre é o outro. Né? Você tem uma plantinha lá, você esquece de molhar a samambaia, a coitadinha seca, no outro dia você fala, ai, olho gordo, é alguém que tem inveja de mim, da minha samambaia, né? Aí você já vai lá, você bota um comigo ninguém pode, espada de São Jorge, um ramo de alecrim, não é? Para espantar o olho gordo, a inveja dos outros, mas a gente nunca acha que a gente é invejoso. E esse filho que ficou, ele representa essa inveja, né, Luiz? Eu queria que você falasse isso. E inveja é diferente de cobiça. É interessante a gente pontuar. Cobiçar é querer algo que o outro tem. Mas talvez aquele filho, ele nem quisesse algo que o... Talvez ele nem quisesse viver a vida que o outro vivia. Talvez ele quisesse permanecer ali onde ele está mesmo. Mas a inveja é você ficar feliz com a desgraça do outro e ficar triste com a alegria do outro. Quando o outro se dá bem, eu fico mal. E quando o outro se dá mal, eu fico bem. Isso é inveja. Aí Paulo vai dizer, né, em uma de suas frases, né? Ele vai dizer, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha aqui, que orientação mais profunda, né? Luiz, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e que você emendasse, o Alan também falou uma coisa muito interessante, que é, quando ele falou do amor onipotente, o Alan falou que é o amor que tudo pode. Olha que interessante. Esse amor pode tudo. E eu fiquei pensando nisso enquanto o Alan falava, falei, e o meu amor, o que pode? Aí comecei a pensar que meu amor está podendo muito pouco. O amor tem que superar dificuldades, obstáculos, mas será que ele está superando realmente? Luiz, como é esse amor que tudo pode, né? Emenda com essa coisa do terceiro filho para a gente aí, por favor. Quando você falava da parábola contada há 2000 anos, e você confrontava com o costume da época, né? Aquele pai, com aquele sistema patriarcal, né? Ele deu a herança do filho. Mas isso aí está coerente com os dias atuais, né? Aqui, a doutrina espírita, a coisa mais bonita que ela nos apresentou, foi o livre-arbítrio. Então, você fez um link muito interessante, que o filho voltou se propondo a ser um servo lá, né? E aquele senhor o recebeu na condição que ele estava, coerente com a doutrina espírita. A doutrina espírita nos diz exatamente que nós nunca retroagimos. O espírito nunca anda para trás, né? Por mais burrada que ele faça, ele continua do ponto onde ele parou. Ô, Luiz, para trás nem para pegar, para trás nem para pegar impulso. E Jesus, você vê, há 2000 anos nos falava desse livre-arbítrio, né? Uma interferência aqui, deixa eu botar o óculos aqui para sair dela. Opa! Aquelas interferências do celular. Então, Jesus nos fala há 2000 anos do livre-arbítrio, coisa que nós viemos aprender agora, depois de 2000 anos, com a doutrina espírita. Os espíritos nos permitem que a gente até duvide de Deus. Imagine, eu tenho a liberdade de aceitar, né, que eu não acredito em Deus. Então, você veja que absurdo. Então, qualquer pessoa que entender esse aspecto da fé raciocinada e se debruçar sobre esse pensamento, ela vai ver a maravilha, a grandiosidade que é essa figura de Deus. Ele nos permite duvidar, ele nos permite questionar, ele nos permite dizer que nós somos ateus. Onde é que você tem isso? E Jesus nos mostra, né, que aquele que faz um movimento usando do seu livre-arbítrio, ele está muito mais próximo de avançar do que aquele que fica lá, né, no certinho, politicamente correto. Mas mesmo aquele que não fez nenhum movimento, ele aparece com as suas mazelas quando ele se depara com alguma coisa que ele tem que se expressar. Ou ele abraça o irmão e diz que ele é muito bem-vindo, ou ele manifesta o seu egoísmo, a sua inveja, o seu ciúme. Como seres em evolução, nós fazemos o nosso movimento, usando o nosso livre-arbítrio de forma errada, e aí a dor nos faz chegar a uma conclusão correta, ou agindo de forma politicamente correta, mas quando nós nos deparamos com a realidade, com que Deus trata a cada um de nós, que somos irmãos, nós nos manifestamos com o nosso ciúme, a nossa inveja. E aí já é uma outra parábola, né? Porque essa aí, ela não terminou para aquele que era o egoísta. Esse vai sofrer um pouco mais também para seguir o seu rumo. Em suma, e você usou uma expressão que me interessou bastante. Você disse que nós nos santificarmos. E, na realidade, Jesus nos mostrou com uma frase que ele colocou. Eu, a quem Deus santificou. E é uma coisa que nós, através do raciocínio, precisamos desenvolver. Nós não nos santificamos. Deus nos santifica através do caminho que ele nos propõe. Quando nós, de uma forma raciocinada, de uma forma inteligente, de uma forma dócil, nos propomos a seguir aquele caminho que Jesus nos apontou, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, nós então permitimos que Deus nos santifique. Quando nós entramos na dele, esse é o caminho. Quando nós nos dispusermos a entrar naquilo que Deus nos propõe. E nós só fazemos fazer isso através do raciocínio. É o começo. É isso aí, Luiz. Pois é, muito interessante quando você diz sobre Deus nos permite ser ateus. Olha que interessante. E eu vou só fazer uma provocação aqui agora. Esse é um assunto para outro programa, viu, Alan? Daí a importância, por exemplo, do ponto de vista da sociedade, da defesa de um Estado laico, em que não exista um projeto de poder de nenhuma religião ou de nenhuma crença sobre outra. A doutrina diz, Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Ele não diz fora da religião, fora da crença, fora do espiritismo, fora do cristianismo não há salvação. Imagine se dissesse isso, considerar que todos os nossos irmãos muçulmanos ou hindus, né, não estariam salvos. Imagine que grau de arrogância. Então, dessa importância, né, os ateus caridosos certamente serão salvos, ganharão o passaporte para permanecer no mundo de regeneração, enquanto eu tenho certeza que muitos cristãos vão ser convidados a visitar os mundos primitivos aí. Que isso seja muito claro para todos nós, mas, como eu disse, assunto para um próximo debate. Muito bem. Vamos então começar o nosso... Oi, Alan, pode falar. Eu queria só fazer um comentário aqui da Lavínia, que ela falou assim, o pecado da omissão, né? Ela lembrou assim que a gente muitas vezes omite em tomar a nossa posição. E quando a gente omite em tomar a nossa posição, a gente permite que aquilo continue do jeito que está. E ela lembrou do conto da cigarra e da formiga, né? Ambos tinham virtudes e, logicamente, defeitos. Socialmente, em geral, potencializamos a virtude que habita o nosso imaginário. É uma ótima lembrança dela, porque é o seguinte, às vezes a gente se preocupa mais com o outro do que com a gente. Né? Então, a formiga se preocupando com o que a cigarra estava fazendo, e a cigarra ali menosprezando o que a formiga estava fazendo e vivendo a vida na flauta lá, né? Então, a gente precisa realmente entender a nossa posição do mundo. Realmente, a gente tem que agir. Eu lembro que eu e o Luiz já fizemos um comentário aqui sobre o sim, sim, não, não, que não podemos ser morno, temos que ser quente ou frio, nós temos que tomar nossas decisões. A vida nos exige isso. E eu vejo, às vezes, que eu até me culpo, assim, achando que eu faço até pouco, perto do que eu poderia ainda fazer. As distrações, talvez, da matéria, das necessidades da vida ainda tomo mais meu tempo do que eu poderia dedicar à transformação minha, né? Então, realmente, a gente tem que escolher um modelo, um padrão, tem que ser quente ou frio na vida, tem que tomar partido, tem que tomar posição, porque senão a gente é conduzido. Nós temos que sair dessa posição de sermos conduzidos. E às vezes somos conduzidos porque gostamos, porque somos fracos, porque temos preguiça, porque temos medo, mas somos conduzidos. Então, que a gente não seja mais conduzido, que a gente faça a nossa trilha no modelo e guia de Jesus e faça com muita convicção, com toda a nossa força, com toda a nossa possibilidade de seguirmos esse modelo aí. Só muito pra bem. Não, muito bem. E assim... Alan, só lembrando nisso que você está fazendo a colocação, a figura do Paulo. Paulo estava numa direção e ele se movimentou. E aí só mudou de direção, porque ele nunca se deixou conduzir. Nossa, Luiz, você lembrou de um... Assim, não que a gente esqueça de Paulo, não tem jeito, né? Mas você lembrou de um modelo, cara, que é um modelo de transformação, né? Ele, Madalena, né, também, né? É, duas, para mim, são as duas maiores transformações que a gente encontra nos evangelhos. São pessoas, assim, que tiveram a coragem, a decisão de mudar. E olha que coragem, que decisão. É, são realmente exemplos para a nossa reflexão diária de como está indo a nossa decisão em escolher um caminho. Pois é, só queria pegar a deixa da formiga e da cigarra para dizer assim, nem formiga e nem cigarra. A formiga, ela é educada, ela é doutrinada a viver como operária, a viver para o trabalho. E a cigarra, nesse caso, foi irresponsável. Mas a gente tem que encontrar o equilíbrio entre os dois. Trabalhar o suficiente e aproveitar também do que a vida tem de bom, da arte o suficiente, porque senão a formiga nunca vai viver as alegrias que a cigarra viveu. E a cigarra, imprevidente, nunca vai poder ter segurança para continuar vivendo as alegrias que ela vive. Então, nem formiga, como muitas vezes ensinamos nas escolas, né? A irresponsabilidade da cigarra só, né? E a prudência da formiga e nem cigarra. É importante a gente encontrar o meio termo. Só para reforçar, foi exatamente o que a Lavínia falou, né? As duas têm qualidades, as duas têm defeitos. Então, realmente... Exatamente. Todos nós temos qualidades e defeitos. E o sim, sim, não, não também, muito interessante. Eu sou, né, um daqueles que defendem que a gente tem que se manifestar sempre. Só que o meu sim, sim, tem que poder se converter em outra coisa. E o seu não, não, também tem que poder se converter. Porque se eu ficar sim, sim, e o Alan não, não, a gente não chega em lugar nenhum. Né? Desse conflito, não é, Alan? Dessa dialética desse conflito, a gente tem que extrair alguma coisa. Que eu não seja mais o meu sim, sim anterior e que o Alan não seja mais o não, não anterior dele. A gente vai se transformando. Eu vou entendendo certos aspectos do pensamento do Alan, vou entendendo, me dou essa possibilidade de me transformar, e o Alan também vai se transformando. Porque senão a gente entra, né, no âmbito daquele enregelado que não quer mudar nunca, que morre dizendo a mesma coisa. E pensamento fixo, a gente sabe o que acontece, né? A gente tem os casos lá em que André Luiz fala até mesmo da perda, né, da forma humana do perispírito, as pessoas que mantêm o pensamento fixo, monoideia, né? Monoideias, a gente vive num mundo muito plural para isso. André Luiz fala que a gente tem que fugir das nossas cristalizações mentais. Isso, cristalizações mentais, exatamente, bem lembrado. A gente cristaliza num determinado ponto e não vai mais. Então, hoje eu posso acreditar piamente em uma coisa, mas eu tenho que estar aberto para ouvir o que o outro pensa. E eu tenho dificuldade com isso, é claro. Às vezes eu fico pensando, como aquela figura pode acreditar e defender isso que ela está defendendo? Como pode? Mas a gente vai ouvindo, vai encontrando. Bom, lá talvez tenha alguma coisa que ele tem fundamento. Não totalmente, mas a gente tem que ir evoluindo nesse sentido. E assim a gente vai melhorando o nosso sim, sim, não, não também. 10 horas e 19 minutos. Quero aproveitar esse momento antes de passar para o segundo bloco e lembrar, né, primeiro saudar a todos que estão nos acompanhando aqui. Olha, o pessoal que está passando, está deixando o seu bom dia, o seu oi. Cidinha Salvador, Vladimir Bortolin, Silvia Variac, Aline Rodrigues, bom dia. Karina Fatinello, a minha irmã querida lá de Americana, nos acompanhando. Um beijo, Karina. Deise Cassaniga, nossa querida companheira, saudade. Ivanize Francisco Chaves, Nazaré Pereira Costa, aqui, família em peso, Alan. Essa é minha mamãe, lá de Americana, também acompanhando. Um beijo, mamãe. Bom domingo para a senhora. Luiz Gustavo Borsato, Simone Borsato, aqui, a família também aqui. família Borsato, Giovanete Guidolin, a Lavínia, que acabou de participar, que o Alan colocou uma participação dela. Bom dia, Lavínia, obrigado pela presença. Vilma Belegarde, olha quanta gente, que comunidade maravilhosa. Berto Sobreira, Francisco Moretti, o companheiro que sempre está aqui conosco. João Luiz Faracini, Antônio Ferreira Filho, Ana Maria Bonfim Matos, Heloísa Helena Colombo Morales, Antônio Ferreira Filho, olha, Luiz, quanta gente, Tércia de Siqueira, Ataíde, Eurideia da Assunção, Luiz Carlos Bortolan, Isabel Bulo, Isabel, acho que é lá do Fora da Caridade Não Há Salvação, né, Isabel? Um grande abraço para você. Aproveitem, né, que estamos aqui ao vivo, mandem suas perguntas, o Alan aqui está pronto para responder, né, Alan? Jacó Júnior também, Rosana Aldorize e a Priscila Fatobene. Um abraço, Priscila. Vamos seguindo juntos aqui. Vamos então caminhando para o segundo bloco. No segundo bloco nós selecionamos um texto, ele vai ser um pouquinho mais curto do que o planejado, mas o texto que nós já citamos, Dificuldades e Obstáculos, ele é extraído da obra O Espírito do Cristianismo, de Kairbar Schüttel. Eu só vou fazer a leitura dos dois primeiros parágrafos, que são duas citações extraídas. A primeira do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos de 1 a 4. Então, abre aspas para Lucas. Vou mudar aqui a tela, vou voltar ao padrão. Disse Jesus a seus discípulos: é impossível que não haja pedras de tropeço, mas ai daqueles por quem elas vêm. Melhor seria para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que pôr uma pedra de tropeço no caminho de um destes pequeninos. Toma cuidado. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes no dia vier procurar-te, dizendo: estou arrependido, perdoar-lhe-ás. Fecha aspas. E a próxima citação eu trago do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 15 a 20. Abre aspas para Mateus. Se teu irmão pecar, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhado terás teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas pessoas, para que por boca de duas ou três testemunhas toda a questão fique decidida. E se ele recusar ouvi-las, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais, se dois de vós sobre a terra concordarem em pedir alguma coisa, ser-lhe-á feita por meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Fecha aspas. Luiz Pessoa Guimarães, queria que você começasse. Você vê que isso aí é mais ou menos também uma regra de vida, né? Nós sabemos que nós temos um ponto de vista e é muito interessante que a gente não se posicione como o dono da razão. Se existe uma divergência desse ponto de vista, chama uma terceira pessoa para que ela, né, possa externar, senão você não está no caminho errado. Agora, essa pessoa também se pronunciando no mesmo sentido, você já está corroborando, né, que você tem realmente, você está no pensamento certo. Mas antes disso, ele recomenda que você, de uma forma honesta, você chame a pessoa e você divida com ela o seu questionamento. Isso é muito importante. raramente, quando você faz isso, a pessoa vai entendê-lo ou vai compreender a sua intenção. Normalmente, a pessoa permanece naquele ponto de vista que ela mantinha. Mas você está dando oportunidade para que, com o tempo, né, a própria vida mostre para aquela pessoa se ela está certa ou se está errada. E um terceiro ponto que ele coloca é que a pessoa também merece, né, uma chance maior. Então, para que ela coloque diante da coletividade que ela é diferente de toda a coletividade com relação à maneira de pensar. E Kardec também coloca isso quando ele diz, né, se a pessoa não acredita em Deus, não adianta você ficar batendo naquela tecla. Segue em frente, tem mais coisa para fazer. Então, essa passagem seria uma norma de conduta para que nós possamos nos orientar quanto às dissensões. Todos nós defendemos um pensamento religioso, mas você veja dentro da doutrina espírita quantos centros eu já vi começarem, né, um processo de dissolução pelo passe. Como o passe é utilizado pela espiritualidade que não quer o progresso do espiritismo como meio de discórdia. Uns dizem que é a imposição das mãos, outros dizem que é movimento longitudinal, outros dizem que é assim, outros dizem que é por trás, outros dizem que é pela frente, e o passe sempre é utilizado como meio de discórdia entre nós. Então, de novo, nós cometemos o mesmo erro das religiões, discutindo formas, quando o importante em todas as três revelações nos mostraram isso, é o fundo, né? Que nós possamos entrar em sintonia com Deus e procurar, através dessa sintonia, marcharmos sempre numa só direção, que é o progresso do ser humano, o progresso da humanidade. E que possamos trabalhar sempre nesse sentido. É isso aí, Luiz. Muito bem a sua colocação, Luiz. Inclusive, quando fala sobre o passe, né? Um diz isso, um diz longitudinal, um diz transversal, um diz passe de limpeza e não sei o quê. E Kardec diz o quê? Esse é o problema, né? Kardec, lá na Gênesis, vai dizer que a ação do pensamento sobre o fluido e ponto. Se o cara não tem mão, ele aplica passe do mesmo jeito, ele aplica passe de costa, ele aplica passe de qualquer jeito. Porque o que move fluido não é a mão, não é o movimento. Se é transversal, se é longitudinal, se é para cima, se é para baixo. O que move fluido é o pensamento. Né? Então, você veja que a gente vai discutindo aqui e não vai na fonte, que é Kardec. Mas, Allan, queria passar para você o seguinte. Só esse texto, esses dois trechos que eu li, o de Lucas e o de Mateus, daria um programa inteirinho. Que a gente vai falar das dificuldades que a gente cria para os outros, das interações sociais. E no segundo, eu quero pegar uma parte que eu já vi um certo representante de uma igreja utilizar essa passagem debaixo de Mateus para justificar a segregação de pessoas da igreja. Tá? Então você veja que Mateus vai dizer para você, no caso de uma dissensão com alguém, você vai tentar falar com a pessoa, se a pessoa não quiser, você leva testemunha, né, para não ficar a sua palavra contra a dela e tudo mais. Se ela não aceitar as testemunhas, você leva o caso para a igreja, e lá na igreja você fala para todo mundo, e se não der certo ainda assim, a pessoa, você considera ela como um gentil ou publicano. Veja, é praticamente segregando ela daquele conjunto, né, se possível, na sua fala, que eu já sei que está armada aí, tua mente já está toda articulada e pronta, eu faço essas provocações somente porque são pontos assim, graves, né, que eu conto, né, em aprender com vocês. Eu aproveito aqui nesses momentos aqui também para provocar vocês, assim eu aprendo um pouquinho mais também. Então, como a gente interpretar adequadamente o que Mateus quis dizer sobre isso? Uma vez um orador famoso espírita foi consultado sobre as dificuldades da gestão de um centro espírita. porque tinha umas pessoas lá mais velhas na doutrina que não queriam mudar, queriam continuar sectárias com aquela maneira de ver as coisas. E esse orador falou assim: olha, esses dirigentes vão desencarnar. Quando eles desencarnarem, daí é a vez de vocês. Se não tem outro jeito de fazer a cabecinha dele abrir, espera que a morte faz isso. E aí você vai ter a oportunidade de fazer a gestão do jeito que você está aí achando que é correta. Mas veja bem, a gente sempre entra numa discussão muito armado. Você falou no primeiro comentário, a gente tem que ir com um espírito de harmonização. Eu devo ir para discussão no sentido... Às vezes a gente usa essa palavra discussão, a pessoa fala, nossa, mas vai brigar então? Não. Discutir é colocar pontos, às vezes, contrários sobre um determinado assunto. E eu gosto da discussão de forma dialética. Então, é aquela que eu apresento uma ideia, o outro apresenta outra ideia. Pode ser que os argumentos do outro não me convençam, eu continue com a minha ideia, mas pode ser que eu seja totalmente convencido e mude para a ideia do outro. E pode ser ainda que eu faça uma nova ideia misturando as duas ideias, né? Uma vez eu lembro que meu pai, eu era moleque, 19, 20 anos, eu estava assim, ainda naquele momento que a defesa de um ponto é... Você arma um castelo por ele e arma-se para brigar para a defesa naquele ponto de todo jeito. E eu com meu pai sempre foi muito leitor também, então a gente entrava em umas discussões muito saudáveis e às vezes fervorosas sobre alguns assuntos. E eu lembro que naquela vez, né, ele não se convenceu dos meus argumentos, mas me escutou, colocou os pontos de vista dele, e eu saí da discussão bravo. Eu estava bravo. Falava, mas não é possível meu pai não entender isso. E saí bravo da reunião. Passou uns 3-4 meses, vai um amigo em casa, e por acaso ou não... O assunto que eu e meu pai discutíamos há 3-4 meses atrás vem à tona novamente. E o meu pai se manifesta prontamente falando que o ponto de vista dele era tal, ou seja, o meu, não mais o dele. Aí eu não aguentei aquilo, né? Eu falei, que é isso, pai? Que é isso? Há pouco tempo nós estávamos discutindo o assunto e o senhor não concordou com o meu ponto de vista. Ele falou, olha aqui, não é que eu não concordei, não. Eu precisei de um tempo para assimilar a sua ideia. Agora, quem é mais bobo aqui? Eu ou você? Eu que mudei para aquilo que você queria ou você que está me cobrando daquilo que eu não pensei mais? Né? Então, aquela lição, ela ficou em mim assim, porque assim... A gente não precisa sair de uma discussão vitorioso. Não é isso, não é disputa de vitória. É colocação de pontos de vista. Então, eu coloco o meu, o outro coloca o dele. Se nós dois formos inteligentes suficientemente para chegarmos juntos a uma conclusão, ótimo. Se a gente não for... O Luiz usa sempre essa fala, ele fala assim, serve e passa. Então, deixa seu recado e vai embora. Não, você não tem que sair vitorioso. Você apenas tem que se permitir. Se a pessoa permitiu a sua fala, quer dizer que alguma coisa evoluída ela já tem. Então, usa da sua fala e deixa. E você não tem que colher os louros de uma vitória, de uma fala. Você não tem que fazer isso. Aonde está escrito isso? Sabe, não é uma disputa que vai ganhar prêmio no final. Se o nosso objetivo, e aí vamos deixar claro, é a melhoria nossa e da humanidade como um todo, sem pretensão de ganhar méritos ou louros pelo seu trabalho, serve e passa. Porque se não é assim, você está esperando um troféu no final pelo que você fez. Você está esperando que alguém fale assim, olha, a ideia do Alan é a mais importante, olha que beleza de ideia, olha que, nossa, se não fosse ele. Então, você está esperando algum reconhecimento num serviço que é de Deus, que você é uma ferramenta. Então, o mérito é de Deus. Então, você solta a fala, faz o trabalho seu de ferramenta e passa. Alicate encapa um fio, mas ela não fica ali esperando a luz acender para ela falar, se não fosse eu desencapar o fio, a luz não acendia. Então, a gente faz no trabalho para Cristo um trabalho coletivo. Nós damos as mãos. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem que servir e passar. Dificuldades vão aparecer, obstáculos vão aparecer. Mas sabe de uma coisa? Na maioria das vezes, é só a sua dificuldade, é só o seu obstáculo. Não é o do outro. Porque é você olhando para aquilo e vendo, tem uma pedra no meio do caminho. Mas você pode olhar para aquilo e falar assim, nossa, tem uma pedra. Se eu subir na pedra, eu vou ver mais longe. Então, a mesma pedra que pode te parar ao caminhar, ela pode te fazer ver mais longe. Mas tudo é um ponto de vista seu, não do outro sobre você. Não espere julgamento, nem positivo, nem negativo. Sirva e passe. Seja útil às situações e vá. Não espere o louro da vitória. Porque quando você se coloca nessa posição, você certamente leva a pedrada. Alan, meu caro amigo, ó, temos outro tema para uma abordagem muito profunda. Olha bem, já falamos lá do Estado laico. Aqui, por exemplo, na sua fala, a gente encontra uma citação ao conceito de competição. Ó, digam o que quiserem dizer, mas a competição é a base da nossa sociedade moderna. Ponto. É a base do nosso sistema, tanto econômico, sistema de relações. A base do sistema econômico se reflete para o sistema de relações. A gente está competindo o tempo todo, né? É o melhor carro, é a pessoa, né? É o bem-sucedido, é a melhor casa, e assim vai. E aí é a melhor opinião, eu tá certo, outro tá errado. Exatamente o que você falou. E você falou uma coisa muito interessante, né? Colaborar é fazer junto. E se você procurar no dicionário, competir é a oposição do colaborar. Quando você compete, você não faz junto, você faz em direções opostas. E quando você colabora, você faz junto, né? Você produz junto. Então, talvez seja o caminho que a nossa sociedade precisa seguir. Não temos tempo de nos aprofundar, tem muitos poréns, no entanto, não obstante, aqui nessa fala, eu sei disso. Mas por hora a gente tem que ficar por aqui sobre competitividade. Alguém vai dizer, tem uma competitividade que é positiva? Tem, é claro. Mas como eu disse, a gente vai deixar isso para uma próxima abordagem. E eu queria agora anunciar o próximo bloco do programa. Só que antes eu quero falar sobre você que nos auxilia. Então, quero agradecer a você que tem ajudado a manter o programa Visão Espírita no ar. Lembrando que o programa está no ar desde 1999. Desde então, né, o programa aqui, a edição de Santa Bárbara do Oeste, um programa que começa com a USE de Santa Bárbara como mantenedora, e que era transmitido pela Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste, depois com a outra edição do programa de Piracicaba também, transmitido pela Educadora aqui de Piracicaba, depois pela Difusora, e hoje transmitido pela União Rádio Web, pelos bits e bytes da internet, assim dizendo, nós estamos aqui. Temos um estúdio, precisamos manter esse estúdio gera alguns custos. Nós não pagamos aluguel do estúdio, o empresário da cidade doou a utilização, o aluguel da sala. Só que nós pagamos condomínio, R$300, R$400 por mês de condomínio, R$200 a R$350 aproximadamente. Nós pagamos internet, pagamos mensalidade para utilização dessa plataforma que a gente está transmitindo aqui, o StreamYard, pagamos uma mensalidade para manutenção do nosso aplicativo no ar, lembrando que você pode baixar o aplicativo da União Rádio Web, que você tem 24 horas de programação espírita, gratuita no seu celular, todos os programas que são que acontecem aqui aos domingos e às segundas-feiras agora, ficam lá disponíveis também, você tem uma verdadeira Netflix de programa Visão Espírita lá no no aplicativo. Lá também você acompanha a prestação de contas, tudo que é pago, tudo que nós recebemos. Então, eu quero agradecer a você que tem nos auxiliado. Está passando os dados aqui na tela. Você que quer ajudar, por favor, faça o seu depósito de qualquer valor, faça o seu Pix para financeiro@uniaoradioweb. E eu quero fazer um anúncio aqui não muito alegre. Ó, já falei com o Luiz já esses dias. Fazem alguns meses que nós estamos recebendo menos do que os nossos custos. Então, nós temos investido um pouco na aquisição de equipamentos, mas isso não interfere nessa conta. Ou seja, nós tínhamos já um remanescente, a gente tem comprado câmeras, iluminação. Ano que vem a gente volta para o estúdio, como eu já anunciei aqui. Mas todos os meses, o que nós temos recebido tem sido menor do que as contas mensais. Então, isso vai chegar em determinado momento que a gente não vai conseguir mais arcar com essas despesas. Então, novamente, reiteramos o nosso pedido a você que puder nos ajudar para que nós continuemos aqui trabalhando e agradecemos pela oportunidade de trabalho, porque cada vez que eu participo do programa, eu aprendo alguma coisa nova. E eu acho que todos nós nos beneficiamos dessas benditas reuniões. Então, muito obrigado a você. Dado o recado, estamos então preparados para a terceira parte do programa Visão Espírita. Wilson, dá só uma lembrada na conta atual do nosso programa, tá? Tá, é essa daqui que está passando aí, olha. É 40-832-116-5, agência 0001. É o Nubank, banco moderno, né? Banco digital. Você tem aí o Pix também, financeiro@uniaoradioweb.com.br. Não tenha preocupação, se você não conseguir anotar agora, esse vídeo vai permanecer aqui no YouTube e lá no Facebook, você pode entrar depois e copiar aqui o número da conta certinho para você fazer o seu depósito. Eu quero pedir uma outra coisa também, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da USE Piracicaba. É importante para que o nosso vídeo alcance mais pessoas. Eu quero pedir uma outra coisa, deixe seus comentários no vídeo, é importante, porque ó, comentário é diferente do chat. Vocês estão participando aqui, deixando bom dia, boa tarde. Isso é o chat ao vivo. Mas o YouTube considera os comentários, né, para avaliar se um vídeo é importante, se as pessoas gostaram deles. Quanto mais comentários tem num vídeo, mais o YouTube vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. Então nós pedimos a você, se possível, entra lá no YouTube e faça comentários ali embaixo, no campo comentário. Vai lá no canal do YouTube, comente lá, gostei do programa, gostei disso, gostei daquilo. Ou então comente que não gostou, não gostei disso, não gostei daquilo. Deixe lá sua dúvida também, né? Outras pessoas vão entrar, vão responder você e a gente vai criar uma comunidade mais ativa ali também. O YouTube vai perceber que os vídeos estão gerando alguma movimentação e vai nos ajudar, porque a gente quer o quê com isso? Nosso objetivo, né, Luiz e Alain, é que essa mensagem alcance tantos corações que dela necessitam, que a gente sabe disso, é que essa mensagem de consolação possa alcançar mais pessoas. Então, é um pedido que nós deixamos para vocês aí. Dito isso, tem alguma coisa a dizer, Luiz ou Alain? Tudo bem. Ótimo. Dito isso, seguimos então para a terceira parte do programa Visão Espírita, deste domingo, dia 27 de novembro, onde estudamos a obra A Gênese. Eu utilizo aqui essa tradução do Evandro Noleta Bezerra, lá da FEB. Nós estamos aqui, então, no capítulo 15, onde trata da aparição de Jesus após sua morte. Eu tenho algumas questões aqui. Tá? Eu vou começar pelo item 56. Eu vou ler só um trechinho e vou passar já para vocês comentarem. Então, é um trecho extraído do Evangelho de João. É isso mesmo. João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Mas Maria, a Madalena, se conservou fora, perto do sepulcro, a derramar lágrimas. E, estando a chorar, como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu dois anjos, vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro ao lado dos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela respondeu: É que levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus. Este então lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dizei-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou e disse, Rabone, isto é, meu Senhor. Jesus lhe respondeu, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte, subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Mas Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que vira o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. Esse foi o item 56. Então a gente começa indagando, né, sobre essa passagem. Maria Madalena, segundo o que acabamos de ler, avistou dois anjos. Só que, aparentemente, ela não identificou eles como anjos, ou ela teria identificado. E eu pergunto, é possível que eles tivessem se feito visíveis ou que ela os tivesse observado no campo fluídico? Eu queria que vocês explicassem qual é a diferença disso. Eu acho que, primeiro, quem foi o último que falou? Começa, vamos começar com o Alan? Vamos lá, Alan. Bom, acredito eu que a gente não consiga saber, né? Mas se eles fizeram ser vistos ou ela era médium e percebeu aquela aparição ali, aquela presença, né? Isso não dá para a gente definir ao certo, né? Mas, de qualquer maneira, veja que ela mesmo não conhece Jesus de pronto, né? Ela vai conhecer Jesus pela maneira que ele fala com ela, né? Ela não vai identificá-lo pela visão, ela identifica pela audição, né? O sentido que ela usa para identificá-lo, porque todos nós carregamos uma maneira de falar, um jeito de usar as palavras, né? Usamos de alguns hábitos de fala, né? Que, dependendo do... Hoje a gente percebe muito isso com o telefone, né? Antigamente a gente percebia mais, melhor. Hoje, com o celular, a gente já identifica quem está nos ligando antes de atender. Mas, antigamente, quando a pessoa, às vezes, falava, alô, né? Para vocês terem uma ideia, eu morava longe daqui, né? E um dia eu liguei para minha mãe. Eu estava... Nossa, começando uma gripe forte que eu tava, né? Então eu falei assim, oi mãe. Ela falou assim, o que que você tem hoje, meu filho? Mas eu só falei, oi mãe. Falei, ai mãe, eu tô com uma gripe. Mas desde quando? E daí começou aquela anamnese de mãe com a gente. E, então foi só falar, oi mãe, e ela já fez o diagnóstico inteiro que eu não tava bem, que eu tava... Né, num dia que eu estava meio assim, ruimzinho. É assim que ela identificou Jesus. Ao identificar Jesus... Uma palavra que... só, né? Maria. Ele só falou Maria. E ela já sabia que era ele. Ela já sabia que era ele. Ao identificar Jesus, veja que ela, naquele momento, estava procurando pelo corpo físico dele. E... como uma luz que bate na mente dela, né? Ela começou a entender que aquele corpo já não era tão mais importante quanto aquele espírito que continuava vivendo, né? Então, aquele corpo foi uma ferramenta que Jesus usou, mas a partir daquela hora, Jesus, sem o corpo físico, continuava a existir. E ao continuar a existir, ela... ainda recebe dele uma mensagem, avise aos demais que eu vou chegar. Uma passagem que talvez eu não consiga assim, explicar de pronto, teria que pensar um pouco mais, é a história dele falar para ela não tocar, porque ele ainda não havia subido ao Pai. Né? Então, pode ser que ele fala isso como uma maneira de falar para ela não me toque, porque poderia acontecer dela não conseguir tocá-lo e desacreditar nele. Né? Não sei. Mas aí já é um chute meu, já não é uma resposta que eu elaborei aqui. Eu ficaria com essa pergunta aí, até eu passaria ela para o Luiz, se o Luiz tem alguma opinião a respeito e para continuar a minha fala. Aí. Os espíritos falam muito sobre a questão do momento de perturbação após o desencarne, né? E isso aí está linkado com alguma coisa, eu acho que isso aí é uma informação importante, que mereceria um aprofundamento, né? Que em se tratando de momento recente do desprendimento do espírito do corpo, o espírito tem que observar um certo cuidado, né? Nessa tangibilidade dele, nesse toque, porque não deve ser alguma coisa recomendável. A gente sabe que nas materializações, a Cathy King, eles cortavam a vestimenta dela, eles apertavam a mão, faziam mil coisas, né? Mas isso não era um desencarne recente, era uma materialização. Então, aí Jesus nos dá uma pista, que ao desencarnarmos, o nosso corpo espiritual tem uma certa restrição de contato com as pessoas encarnadas. Eu colocaria assim. Ótimo, isso é interessante. Eu vou fazer até um link com a terceira questão. Eu vou ler primeiro ela aqui, e depois vocês vão ver que ela vai estar linkada ao que o Alan comentou e que você comentou agora, para a gente tentar se aprofundar um pouco nessa questão. Durante uma reunião, Jesus apareceu aos discípulos que se amedrontaram, pensando que estavam diante de um espírito. Então, vamos lá. Estavam todos reunidos numa sala fechada, Jesus não entrou pela porta, ele aparecia de repente ali dentro. Era uma aparição mesmo, por isso que o título é Aparição de Jesus. E ele apareceu ali no meio, e eles se amedrontaram. Imagina, você está num centro espírita, aparece um espírito lá no meio, eu acho que não fica um. Jesus negou ser um espírito, mostrando-lhes as feridas e pedindo que lhe tocassem, afirmou. Então ele mostrou, né? Ele se mostrou ali e ele disse: um espírito não tem carne nem osso como eu tenho. E eu já vi novamente essa passagem ser utilizada por outras religiões como base para justificar a ressurreição. Segundo essas religiões, essa passagem demonstra que realmente Jesus era carne e não era espírito. E aqui ele diz isso: um espírito não tem carne nem osso como eu tenho. Então, eu queria, como a gente pode interpretar isso daqui, e eu quero amarrar com o que o Alan comentou. De repente, fosse ainda um conceito muito complexo para que eles tratassem dessas características do perispírito, a gente está hoje ainda se arrastando para tentar entender isso, né? E talvez, como o Alan falou, não permitir que tocasse fosse uma forma de evitar esse tipo de discussão naquele momento. Então ele preferiu simplificar as coisas. Eu não sei, eu estou fazendo aqui uma provocação. Será que é isso? Quem vai? Sou eu agora? Isso. Tá. Então a questão aí... Jesus faz uma colocação e nós temos que raciocinar, né? Essa passagem foi escrita 50 anos depois, mais ou menos, né? Então, aí eu coloco que nós temos que colocar na imprecisão da informação, tá? Porque Jesus jamais diria que ele não é um espírito, né? Quando muito ele diria, eu sou uma alma. Então, o que ele queria colocar aí no significado, tá? Eu não sou uma criatura irreal, eu não sou uma paisagem, eu não sou uma fantasia, eu sou alguma coisa real, porque o espírito também é alguma coisa real, né? Eu me envolvi aí numa discussão agora recente, tem um grupo de espíritas que diz que o perispírito não tem órgão fluídico, então não tem fígado, não tem coração, tal, aquela coisa. Então nós estamos numa discussão boba aí nesse sentido. E eu cataloguei órgão fluídico 47 obras espíritas, inclusive essa passagem bíblica, que realmente o espírito possui todos os órgãos que o corpo físico tem. E nessa passagem, um pouco mais à frente, Jesus pede um peixe e comeu o peixe. Quer dizer, ele tinha fluidicamente um corpo digestivo, um órgão digestivo, que digeriu aquele peixe. Com relação a essa teoria de que Jesus ressuscitou com o corpo físico, isso aí é uma coisa anticientífica, né? Mas sabemos que cada um de nós tem moléculas e átomos que vai fazer parte de outros corpos físicos. Então, na realidade, nós jamais poderemos ressurgir com o corpo material, até por uma questão racional. Não precisa desse corpo material, porque existe o corpo espiritual, que é o corpo do espírito. Então, não existe essa possibilidade de ressurreição da carne, porque a carne ela se dissolve. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. E a mesma carne que faz parte de um corpo, ela deve fazer parte de milhões de outros corpos que já reencarnaram na Terra. É isso aí, Wilson. Muito bem, talvez você colocou muito bem, né? 50 anos depois de Jesus, talvez o conceito de espírito não é o mesmo que nós temos hoje. O conhecimento que temos de espírito, de perispírito, de corpo espiritual, não é o mesmo que temos hoje. Então talvez ele quisesse traçar essa definição. Alan, você quer comentar sobre isso que o Luiz comentou ou a gente passa para a próxima questão? Não, vamos passar para a próxima, senão a gente tá. Fica... Isso, muito isso, sem pra... dúvida. Alan, dois homens seguiam pela estrada a Emaús. Segundo a passagem, o nome de um deles era Cleófas. Jesus seguiu ao lado deles durante um bom tempo, a caminhada, até que chegaram ao local, uma pousada, uma casa. Jesus se senta e, após abençoar o pão, esses dois homens reconheceram que se tratava de Jesus. Ambos o viram ao mesmo tempo, ou seja, você disse no seu comentário anterior como que uma luz, né, iluminou eles, né, para que eles percebessem naquele momento em que Jesus abençoava o pão. Eles perceberam então que se tratava de Jesus. E logo mais Jesus desapareceu. Por que esses dois e outros tantos, né, a Madalena, como acabamos de ver, tiveram dificuldade de reconhecer, de imediato olhar para ele e falar que é Jesus? Acho que são várias as possibilidades aí, né? A primeira que eu imagino é que a sabedoria que o espírito seria imortal não era aceita nem entendida pela maioria. Então, até segunda ordem, Jesus havia falecido. Então, como a gente não espera ver o que você não imagina que seja possível? Né? Se eu não imagino que eu posso ver um espírito, seja lá de quem for, eu não vou ver, né? Isso já é uma dificuldade de quem às vezes começa a treinar a mediunidade, né? Porque a pessoa ela no fundo ela não acredita que um espírito possa aparecer. Então, como ela não acredita, é natural que ela tenha bastante dificuldade em aceitar quando ela vê, ou quando ela escuta, ou quando ela percebe um espírito. Então, imagine isso, estou falando hoje, né? Agora, imagine no tempo de Jesus, mais difícil ainda. Então, imagino eu que a primeira dificuldade de qualquer um deles ali ver Jesus estava nisso. Como eu vou ver algo que eu não acredito ser possível ver? Então, eu acho que isso seria o primeiro grande ponto. Agora, existe um outro ponto, que é a capacidade de ver, né, um espírito. Se o espírito quer ser visto, é uma coisa. Se o espírito não quer ser visto, só vão vê-lo médiuns realmente videntes. Então, existe a diferença aí de aparição e vidência, que a gente precisa... pensar. A vidência é a habilidade desenvolvida do médium. E a aparição é a vontade do Espírito aparecer para alguns. Então, ele se faz ver. São coisas diferentes aí em cada caso dessas aparições de Jesus que a gente não pode deixar de considerar. Não sei se o Luiz gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Eu gostaria, sim. Quando eu cataloguei o assunto a gêneres, e nessa passagem eu classificaria mais que Jesus se apresentou como uma gênere, que é uma vivência temporária, né, por algum tempo, de um espírito que se coloca nessa condição de se mostrar para uma coletividade, mantendo toda aquela forma que eles catalogam como a gênere. E nas descrições das agêneres, todos relatam que a gênere ela tem uma aparência assim, como de palidez. Ela não parece que a pessoa tenha essa vivência como uma criatura onde circula o sangue, etc. Tá? Então, essa é relatada por todos aqueles que relatam da gênere, dessa dificuldade pela aparência da criatura. É isso aí. Muito bem. O tempo passa rápido quando a gente está se divertindo, não é verdade? Quando a gente está aprendendo, quando a gente está fazendo uma coisa que gosta de verdade. São 11 horas e 2 minutos, a gente vai ficando por aqui. Eu quero dizer que nós estaremos novamente aqui, eu estarei junto com o Luiz e o Alain no próximo domingo, onde seguiremos com algumas questões ainda sobre as aparições de Jesus na Gênesis, e temos um assunto interessantíssimo a semana que vem, hein? Ó, a gente vai falar sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Ó, o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? O que aconteceu com Jesus, hein? Será que roubaram o corpo dele? Será que ele subiu? Se o corpo foi levado? Será que ele foi arrebatado? O que Allan Kardec conclui a respeito disso? Isso vai ficar para a semana que vem. Tema polêmico, mas interessantíssimo. Eu vou ficando por aqui agradecendo a todos pela presença, por novamente permitir que nós adentremos a sua casa. Quero desejar muita luz, muita saúde, muita paz. Que os bons espíritos, a começar pelos nossos anjos guardiões, estejam conosco, que consigamos ouvir-lhes as orientações, que eles possam irradiar a sua luz sobre nós, em nossa casa, para que alcancemos a paz tão necessária nas nossas relações e que todos aqueles que compartilham dessa estrada conosco possam também receber essa mesma paz. Eu quero passar aqui para o Luiz, para suas derradeiras considerações nesse programa. Luiz Pessoa Guimarães. Aqueles que quiserem aproveitar bem o próximo programa e nos fazerem pergunta, eu cataloguei no Vadimecum Espírita esse tema, desaparecimento do corpo de Jesus. Então vai lá, pode estudar bastante e domingo que vem bombardear a gente. Amanhã eu estarei lá no Batuíra, em Santa Bárbara do Oeste, fazendo a minha palestra bimestral. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe e muito obrigado mais uma vez por poder participar desse programa. Muito bem. Alain Diniz Souza, a palavra é sua. Eu só queria desejar um ótimo domingo, uma ótima semana, que os bons espíritos abençoem todos nós, que possamos encontrar sempre o melhor caminho, as melhores escolhas e que possamos nos tornar ferramentas divinas de implantação de amor na Terra, aonde a gente passar, aonde a gente estiver. Um ótimo domingo a todos. Um ótimo domingo a todos e até o nosso próximo encontro.